Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Traz uma sessão de audio-hipnose sempre aqui na SPSR e hoje começamos com um trio constituído por Gigi Massan, Johnny Nash e Marco Sterk. Juntos já editaram Clouds, mas já este ano o projeto Gaussian Curve lança The Distance. É com eles que abrimos o entrance de hoje, arranque com o tema Bread. Boa noite, bem-vindos. depois de Breed para o projeto Gaussian Curve, Dario Lupo, ele que também é dono da editora Days, editou os seus registros e de alguns amigos pares, de Need a Name, Sadness Will Be an Old Memory. Depois fomos à música de Ryuichi Sakamoto, ele já não editava há 5 anos, depois de Three regressa com a Sync, um dos temas que podemos encontrar por lá, um dos temas gravados em Nova Iorque, chama-se Solari, e seguimos para a sensibilidade melódica do argentino Leandro Fresco a juntar-se aos sons e arranjos ambiente e eletrónicos do norte-americano Rafael Anton Irisarri. Os dois editam agora La Equidistância. Vamos seguir em frente com o tema Lo Esencial es Invisível a los Ojos. Murkoff, o produtor e DJ mexicano, juntar-se à pianista francesa Vanessa Wagner, reinventaram algumas obras de nomes icónicos como John Cage, Erik Satie, Valentin Silvestrov e também Arvo Part. De Statea ouvimos Variations for the Healing of Arinuska, de Arvo Part, e já a dobrar a primeira meia hora, Olan Mill, novo disco de Alex Molly, é lindíssimo, um dos temas chama-se Harpon, edição Orient. Thank you. Pelo selo 4AD saiu um dos discos mais bonitos deste ano, chama-se No Home of the Mind. Ensemble dirigido pelo pianista David Moore, chamam-se Big and Ruth. Deles ouvimos Starhood Choker, e já dentro da música de Tomoyoshi Date, muito sensível e delicada, o disco chama-se Otoa. Vamos continuar a ouvir The Sound of the Moon. Thank you. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe, deixamos para trás Olafur Arnalds, que em 2011 gravou todos os dias, ao vivo, uma canção durante um mês, tudo na sua sala de estar, disponibilizou esse momento live para a internet. O registro chama-se Living Room Songs, de lá ouvimos Firsta. E vamos terminar com a dupla norueguesa Erik Skodvin e Otto Totland, juntos chamam-se Death Center. De 2005, o debut Pale Ravine. Por lá, White Lake. Lembrar-vos que o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Boa noite, até de hoje 8 dias. Thank you. Thank you.